foi perfumado. Este ano não deu uma flor, como sofre o meu coração, suportando tormentos de dor. Peço a Deus para me ajudar e ela vir consolar quem já foi seu amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Carlito e Baduí, Primavera de Amor. No próximo bloco eu vou conversar com Matão e Matheus. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, gente, como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje aqui pela primeira vez Matão e Matheus. Essa dupla é uma dupla nova. Ela partiu, tinha uma dupla muito boa, chamada Matão e Monteiro. E aí, depois de muitos anos, tudo na vida tem começo, meio e fim. A dupla chegou ao fim, cada um foi para um lado, dividiram e fizeram duas duplas muito boas. O Matão pegou o Matheus, formou a dupla com ele, né, um jovem, né, que está aqui trazendo um novo vigor, o vício da juventude para essa dupla que está. Juntou aqui ó, a receita certa, né, experiência com a impetuosidade da juventude. Isso aqui vai dar muito certo. Vai dar não, já está dando muito certo, né? E é com muita alegria que eles estão me visitando aqui hoje. Chegaram assim de supetão, para minha alegria, né, na segunda-feira do carnaval, estava em casa aqui de chinelo, de bermuda, eles me ligaram aqui e chegaram aqui para conversar comigo. Matão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Meu irmão Cleiton Aguiar, a alegria de poder estar ao seu lado é muito grande, me emociono sempre que estou com você, porque eu conheço do seu trabalho, conheço do profissional que é você. Eu jamais poderia deixar de vir te visitar e ver esse programa que você faz com tanto carinho. E a competência, isso aí é fundamental demais. Eu estou muito feliz, muito contente, trazendo aqui o meu parceiro Matheus pela primeira vez nos microfones dessas emissoras, que faz tanto sucesso por onde a gente está cantando aí, está dando certo, graças a Deus. Bom, só as músicas já tinham chegado aqui, porque o Djalma de Lima já tinha mandado, né? Isso, de São Paulo, nosso amigo Djalma Lima. Mandou umas 4 ou 5 músicas aqui. Foi. Já estou tocando as suas músicas aqui. É verdade. E aí você, como é que você, o Matão, como é que você achou o Matheus? Como é que deu essa química aqui? Deixa eu te falar, eu sempre estou falando, e é com a realidade, a nossa formação da dupla se deu... Você acredita em coisa de Deus? Claro. Coisa de Deus. Eu conheci o Matheus há um ano e 8 meses atrás. E nosso conhecimento, 2 meses depois, nós fizemos a dupla. Tem um amigo que me apresentou ele assim, sabendo que a dupla Matão e Monteiro já estava no final. Tudo na vida tem começo mesmo. É aquilo que você acabou de falar. Cada um cuidando dos seus interesses, e o Monteiro preferiu dar um segmento, cantar com o filho dele. E então eu abri mão da dupla e fiquei pensando, formar uma outra dupla, eu vou encontrar uma pessoa ideal. Eu confesso para você que quando eu recebi a notícia, eu fiquei triste, porque a dupla de vocês era uma dupla sensacional. Mas quando eu vi as duas duplas que nasceram, eu falei, opa, nós perdemos uma grande dupla e ganhamos duas. Né? Então estamos saindo no lucro, né? Graças a Deus. Imaginei que não fosse fácil para você arranjar um parceiro cantando que nem o Monteiro. E nem imaginei também que ele conseguisse arranjar uma pessoa que pudesse complementar a voz dele também. Graças a Deus deu certo. São duplas diferentes, mas graças a Deus as duas em condições de seguir o seu caminho, que é mais importante. E você falou, e veja só, e a gente conseguiu criar um estilo novo, né, eu com o Matheus. Você vê que a gente mantém o nome meio parecido, porque ele já usava esse nome Matheus. Não é um propósito meu não de colocar... Ele já usava, o Matheus já teve uma carreira solo e ele sempre usou esse nome. E aí a gente encontrou através de um amigo, e que me apresentou a ele, e ele sem saber, o Matheus não sabia que eu estava procurando um parceiro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tocar uma moda aqui. Vamos fazer. Vamos continuar essa história. Mas vamos mostrar aqui a primeira faixa, é a faixa número 9 do primeiro CD de Matão e Matheus, a composição do Chico Amado, Tem Alguém no Seu Lugar. Música. me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Disse que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia em que você saiu. Chorei, gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Oh, aí canta, hein? Não é só triscando, não. Ó, Matão e Matheus. É bom que você é do cabelinho arrepiado, meu amigo. Você que tá escutando a gente aí, ó. Você presta atenção. Você está cantando ruim demais. Você precisa aprender. Mas você sabe, oh, deixa eu falar um pouquinho com o Matheus. Vai falar com ele agora. Com Matheus. Escuta a voz do rapaz. Matheus. É emoção. Matheus, uma alegria recebê-lo aqui pela primeira vez, né? Rapaz, alegria toda minha, viu, Cleiton? Satisfação muito grande mesmo. Confesso que é tudo coisa divina. Estava olhando seu papo aí com o Matão e pensando o que, que Deus tem preparado pra gente. Eu tenho visto, tenho acompanhado seu trabalho aí de longas datas aí, e hoje te conhecendo pessoalmente e trocando essa ideia e tendo elogio da dupla Matão e Matheus, está sendo elogiada por todo o Brasil, e uma pessoa conhecedora igual a você, não tem nem como falar. E eu estava me lembrando, porque para quem não sabe, o Matheus, ele é primo do Leandro e Leonardo. Isso. Né? E há 30 anos atrás, nessa mangueira que está do lado do estúdio aqui, certo, né, o Leandro e Leonardo passaram aqui o dia 28 de março, que era o dia do meu aniversário. Eles chegaram aqui de manhã, chegaram aqui umas 10 horas da manhã e saíram daqui meia-noite. É. Sabe? E por coincidência, eu me lembro bem, era uma sexta-feira da paixão, entendeu? E a gente estava fazendo aqui em casa um peixe, uns camarões e tal, e eles chegaram com 26 pessoas, a equipe. Nossa, deles, uma caravana, hein, Matão? Eles tinham feito um show aqui no dia anterior, no dia 27 de março, aqui no ginásio Nilson Nelson, tinham feito um show. Certo. E chegaram de surpresa e foram aqui, ficaram o dia inteiro aqui. Aí veio Chico Rei Paraná, Márcia Ferreira, uma galera boa aí, né? e passaram o dia todo comigo aqui. Isso no primeiro, segundo CD, né, Cleiton? Não, quando eles vieram aqui para essa festa, já estava mais para frente. Mas quando, em 1984, 84, 85, que eles começaram a visitar os meus programas... Foi nessa base. Aquele primeiro disquinho da Embraçom, né? Lembro muito. Quem os trouxe foi engraçado. Você lembra alguma música daquele CD, daquele disco? Rapaz, tem aquela... Os nossos dias estão de triste, sublime renúncia. Sublime renúncia. Isso. Né? Eu me lembro que quem os trouxe ao meu programa foi a dupla Darli e Darleno, que eu já conhecia na época, estavam fazendo um grande sucesso. E eles vieram no meu programa de televisão, ao som da viola. E logo em seguida eu já estava com o meu programa na Rádio Nacional também. Né? Isso. E foi a oportunidade que eles tiveram de, por intermédio do nosso programa, atingir o Brasil inteiro. Né? Pois é, Cleiton, eu sou muito grato a Leandro e Leonardo, porque... Apesar da gente ser parente, já deve estar no sangue, igual o Mato fala, está no DNA, mas a minha inspiração de música veio deles, porque na época que eles começaram a cantar, eu estava nascendo, né, e novinho, mas já gostava demais, sempre gostei de Leandro e Leonardo. Deixa eu tocar mais uma moda aqui. Então vamos lá. E depois a gente continua com essa prosa. A composição do meu amigo Nildomar Dantas, talentosíssimo grande Nildomar Dantas, compositor, né, e do Júlio Martins. Matão e Mateus, Sobra de Saudade. Deixa cair. Sei que o brilho dos seus olhos vive clareando outro lugar. Escuta o meu coração que chora. Pra tristeza não piora, longe desse teu olhar. Se alguma sobra de saudade, você por engano carregou. Saudade de quem ama não descansa, e o meu coração criança ainda espera teu amor. Dói, dói, paixão matadeira. Até quarta-feira eu vou viajar. Dói, dói, a semana inteira eu como poeira, mas vou te buscar. Sei que o brilho dos seus olhos clareando outro lugar. Escuta o meu coração que chora. Pra tristeza não tem hora, longe desse teu olhar. Se alguma sobra de saudade, você por engano carregou. Saudade de quem ama não descansa, e o meu coração criança ainda espera teu amor. Paixão matadeira, até quarta-feira eu vou viajar. Dói, dói, a semana inteira eu como poeira, mas vou te buscar. Dói, dói, paixão matadeira, até quarta-feira eu vou viajar. Dói, dói, a semana inteira eu como poeira, mas vou te buscar. Eu como poeira, mas vou te buscar. Eu como poeira, mas vou te buscar. Eu mostrei aí o Matão e o Mateus, Sobra de Saudade. Nós vamos dar uma paradinha? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estou recebendo, para minha alegria, estou recebendo aqui pela primeira vez o Matão e o Mateus do programa Cleiton Aguiar, mostrando esse trabalho maravilhoso, né? Tem aqui, tô vendo, tem umas participações especiais aqui, você, né? Você percebeu aí? Tá vendo aqui o Rick Renner, aí, isso. De Paulo e Paulino, meus queridos amigos, né? Tem o Ed Brito e Samuel, tem o René Ronaldo, as Irmãs Freitas, né? E o nosso amigo Fernando Pirillo, um grande amigo, um grande companheiro. Primo primeiro do nosso governador, Marconi Perillo. Meu amigo, Marconi Perillo. Gente boa, amigo nosso. É, eu já, outro dia eu fui lá em Goiânia conversar com o governador Marconi Perillo. Uhum. Perguntei para ele se já tinha comprado o terno da posse. Ele disse que ainda não. Eu falei, mas compra logo. Para não ficar correndo de última hora, né? Compra parece logo. Parece que a concorrência não existe, né? deu certo demais, né, Matão? Você pegar a sua experiência com a juventude do Matheus, né? O jovem, ele é impetuoso. O jovem tem uma irresponsabilidade boa. Boa, né? Porque boa. Ele tem uma coragem tão grande que às vezes ele não vê o perigo, ele se atira. Com certeza. E se você não tiver coragem, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Não, não vai não. Você, veja só, Cleiton, justamente essa junção das duas coisas se completam. Com certeza se completam. A gente que tem uma vivência na música, você tem um... sabe disso, do meu trabalho há tantos anos. O Matheus era fã do Matão e Monteiro. Quando eu a convidei... Mas será que tem alguém que não era fã? Porque a dupla de vocês, eu ficava escutando para saber se tinha jeito de dizer qual que era melhor do que o outro, e não tinha jeito. Ali era 50% rachado. Era, né? O negócio não era brincadeira, não. É briga de cachorro grande. Era, né? Briga. Aí, veja só, aí nós formamos essa dupla, Matão e Matheus, e hoje nós estamos recebendo os elogios, veja só, tantos fãs, os fãs do Matão e Monteiro da época, quantos que a gente adquiriu agora, e estamos adquirindo agora. Falou, Matão, mas que coisa impressionante. Eu chego a dizer que eu, não sei, parece que está mais gostoso de ouvir, parece que está mais suave, porque as duas vozes, Matão e Monteiro, eram muito fortes, pesadas demais, tanto as duas vozes cantavam muito forte. Era uma coisa natural, e sempre foi natural. E eu, mas o Matheus, conseguiu criar um estilo novo. Você percebe que é um estilo diferenciado. E aí eu solo mais, eu canto mais. Cada um carrega, né? Na sua própria identidade, um jeito com diferente. Com certeza. E ele tinha um timbre. Essa é a riqueza principal de cada um, né? Isso, aí vem a valorização. Tinha um timbre que lembra bem o primo Leonardo, né? Daquela chorada da voz, aquela lágrima na garganta, como dizem muitos amigos aí. Então, o Matheus tem um pouco disso aí, o DNA tá fazendo jus, né, ao bom, nome. Esse disco é todo apaixonado, né? Totalmente apaixonado. Então, vamos trazer uma. Essa aqui é de rachar a tampa do trem mesmo. É. A composição do Ed Brito e Ourival Suriano, e tem a participação dos meus amigos Rick Renner, Apaixonado Noite e Dia. Sem o teu carinho não dá pra viver. Louco de saudade, de desejo, sem poder ganhar teus beijos, sei que logo vou morrer. A cabeça tonta e o coração magoado, tudo nesse quarto lembra o nosso amor. Se hoje o bebê chora é por causa dela, a minha felicidade se foi com ela. Se a vida é viver sem ela, pra que viver? Nada nesse mundo me consola, solidão, uísque, viola, seu companheiro dessa agonia. Coração no peito despedaçado, pensa no homem apaixonado, dia e noite, noite e dia. Está chegando nossos amigos Rick e Renner pra cantar com a gente essa canção apaixonada. Matão e Matheus, também companheiros, com uma moda dessa, até nós ficar apaixonados. Amanhece o dia e eu aqui sozinho, sem o teu carinho não dá pra viver. Louco de saudade, de desejo, sem poder ganhar teu beijo, sei que logo vou morrer. A cabeça tonta e o coração magoado, nesse quarto lembra o nosso amor. Se hoje eu bebo e choro é por causa dela, a minha felicidade se foi com ela. Se a vida é viver sem ela, pra que viver? Nada nesse mundo me consola, solidão, uísque, viola, são companheiros nesta Samba Vazio do Trembão, hein? Apaixonado Noite e Dia, do CD de Matão e Matheus. Só modão, só trem caprichado mesmo, essa né? Essa aí é pra arrancar pica-pau do oco. E vamos fazer o seguinte, vamos dar os contatos, quem quiser contratar vocês de qualquer lugar do Brasil, né? Pra poder levar... Claro. O pessoal das pecuárias, precisa ter o contato. Precisa ter o contato. Hoje também tem muita casa de show fazendo, né? Espetáculo. Aliás, o Cleiton, a gente tem trabalhado muito, eu mais o Matheus, essas casas de shows, casas grandes de shows mesmo, graças a Deus, a nossa dupla está sendo bem, bem conceituada, bem tocada. O povo adotou a dupla, adotou mesmo. Então, agropecuária, festa de exposição agropecuária, né, festa do peão. Essas grandes casas noturnas. Então a gente está assim com a agenda, graças a Deus, boa. E o CD tem mais de 6, 7 músicas tocando hoje já a nível nacional. Esse CD está sendo lançado agora, recentemente, daqui uns 15 dias, pela gravadora Águia Music, né? Que é do nosso amigo Ney. Ney Nando, né? Do Ney Nando. Então Ney, tá, Nando. Logo em todas as lojas do Brasil, mais uns 15, 20 dias. Com nova capa, com né, um visual diferenciado. E o próprio Ney falou, Matão, é incrível. O CD é mostrar o CD, o povo quer comprar. Então é impressionante como bom, esse CD a gente teve a sorte. Dá o telefone, quem quiser comprar CD, é, falar tudo, no telefone. Tudo, 62-99-13-5528. Mais uma vez. 62-99-13-5522. 28. É. Então vamos repetir. 62-99-13-5528. Fala com quem? Ronildo Antônio. Ronildo. Né? É, ele é o responsável. E tem nosso Facebook e o nosso site, né, Matheus? É, entra lá no Google, põe lá, né? Matão e Matheus. Matão com dois T e Matheus com TH, vai achar tudo lá da dupla. Tá certo. Vamos fazer essa moda aqui, essa já tinha sido gravada pelo Matão e Monteiro também, né? Essa próxima agora, composição. Apaixonada também, né, Matão? A gente teve o composição capricho. Do Itamaracá com a garupa aqui do Cláudio Balestro. Com a participação do Ed Brito e Samuel, Matão e Matheus, proposta. Essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. Quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão. Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza. Quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Proposta pra fazer pra vocês, menino. Canta essa moda com a gente. Ô, oh, Matão e Matheus, tá sempre com o maior prazer. Simão! Vou pagar o preço que a vida cobrar para conservar esse amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver. Morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante, amiga desse meu viver. Ei, mas ficou bom, né, rapaz? Nossa senhora, boa demais. Coisa boa, né, Cleiton? Rapaz, olha, eu mostrei aí o Matão e o Matheus, proposta. Gente, eu só queria agradecer a vocês, né, desejar que vocês a gente que agradece. Né, o Matão já conhecia o trecho aqui, viu, Matheus? Agora você já descobriu também. Ah, agora não vai sair daqui, não. Vou fazer igual o Leonardo, almoçar, jantar e posar aí. Gente, ó, sucesso pra vocês, muito obrigado. Viu? Valeu, obrigado, Cleiton, obrigado pela oportunidade, por estar nos ajudando aí nessa batalha, e que fique com Deus, e que Matão e Matheus está aí, de coração e braços abertos, para poder a gente estar junto aí, junto e misturado, se Deus quiser. E o Matão tem 4 anos que ele não vem aqui em casa. Tem 4 anos. Em 2010, no dia 28 de março, eu tive o privilégio de, no dia do meu aniversário, ter um show do Matão e Monteiro aqui, o Paraná foi. Também estava aqui. Foi uma delícia, Paraná, né? Márcia Ferreira. Foi bom demais. Eliane Samuel. Exatamente, é mesmo. Rei da Prata Ivan Moreno. Foi uma festa. Quando é que você vai fazer de novo agora? Esse ano vai fazer? Não, tá chegando? Não, é o seguinte, eu só faço aniversário nas datas cheias. Agora é só quando eu fizer 70, daqui 6 anos. Daqui 6 anos. 50, 60, 70. Daqui 6 anos. Não parece, não, né? De maneira alguma. Mas o pessoal fala assim, mas você não fica velho. Falta de tempo. Falta não de tem, tempo, não. A gente está trabalhando muito, né? Cleito, eu quero agradecer mais uma vez, meu irmão, com muito carinho, o que você faz por nós sempre. Sempre. Não só agora, mas agora nós estamos precisando muito mais, que agora nós estamos recomeçando um trabalho novo. Bom, e fica aqui também o meu convite para que vocês venham conversar comigo no meu programa de televisão. Opa, da Rede com Brasil prazer. De televisão, programa Conexão Brasília com Cleito H. Vamos acertar para vocês virem aqui. Vamos, com prazer. A gente mostrar o trabalho também na televisão. Eu aviso o povo da casa para o pessoal poder conhecer o rosto de vocês. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Saúde para você, para toda a sua família. Muita paz, muito amor, muita luz. E que a gente possa voltar muitas vezes aqui. E que a gente venha cantar no seu aniversário, não só nesse de 70, como tantos outros pra frente aí, tá bom, meu irmão? Fique com Deus, muito obrigado, e a todos os ouvintes, um beijo no coração, tchau do Matão a todos, obrigado. Gente, eu vou ali soltar, antes nós vamos tomar mais um cafezinho, depois eu tenho um cachorro aqui, que se eu não for lá soltar, eles vão ter que posar aqui em casa, já eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma emissora de rádio do estado de São Paulo. São dezenas de emissoras, mais uma transmitindo o programa Cleiton Aguiar. Desta vez lá na cidade de Capela do Alto, a rádio Ocai FM 104,9. A cidade de Capela do Alto, segundo o IBGE, tem 18 mil habitantes, num território de 169 km². Quem nasce em Capela do Alto é capelense. É um município jovem, tem apenas 50 anos, foi fundado em 28 de fevereiro de 1964. O prefeito atual é o Marcelo Soares da Silva, do PV. Capela do Alto faz divisa com Araçoiaba da Serra, Tatuí, Itapetininga, Iperó, Alambari e Sarapuí, e fica a 112 quilômetros da capital de São Paulo. O diretor e o locutor do programa lá, o Antônio Elias, é o locutor otimismo. Ele está me avisando que o nosso programa vai ao ar a 1 hora da tarde, logo depois do Saúde com Beleza com minha amiga Márcia Ferreira, que é o meio-dia, né? Ô Antônio, um abração para você, rapaz, um abração para todos os amigos aí de Capela do Alto. Uma alegria saber que você arranjou um espaço pra gente aí na sua emissora, tá bom? Qualquer hora dessa eu passo aí para visitar você. Eu gosto de ir nas cidades onde o nosso programa está passando, né? A dica de hoje, o nosso organismo precisa dos minerais, né? Das vitaminas, mas precisa também dos minerais. Por exemplo, precisa do cálcio. O cálcio é necessário para a estrutura de ossos e dentes, para nervos saudáveis e atividades dos músculos, e também para a cicatrização de feridas e fraturas dos ossos. E é essencial para a coagulação do sangue. Nós precisamos também do cobre. É necessário para a síntese da hemoglobina e para a metabolização do ferro. Ajuda a manter a normalidade das veias, dos vasos sanguíneos. O iodo, por isso é que tem no sal, tem iodo, viu? É necessário para regular o consumo de energia no corpo e para evitar o bócio, que é o famoso papo. Antigamente, lá na minha cidade, tinha um bocado de gente papudo, né? Depois que passaram a colocar o iodo no sal, parou com esse negócio. Ferro. O ferro é necessário para a formação da hemoglobina, que leva oxigênio dos pulmões para as células do corpo. A anemia, ela ocorre quando falta ferro, viu? Devido à deficiência de ferro. O magnésio é necessário para a estrutura de ossos e dentes. Ajuda a transmitir os impulsos nervosos e ajuda no trabalho dos músculos. E ativa as enzimas necessárias para o metabolismo dos carboidratos em energia. Fósforo é necessário para a formação de ossos e dentes em associação com cálcio, né? E o potássio auxilia a síntese das proteínas e ajuda a manter o equilíbrio dos fluidos do corpo, né? É importante para os nervos e músculos saudáveis. E o zinco ajuda na cicatrização de feridas e é essencial para o crescimento e desenvolvimento normais. A maioria, né, esses minerais, eles são encontrados nos alimentos. E quando tem deficiência, mediante consulta médica, orientação médica, você pode usar também, né, os minerais que já são vendidos aí nas farmácias, preparados pelos laboratórios, né? Então você soube um pouco aí, na verdade, sobre os minerais que o nosso corpo precisa. O avô do João, Cleiton Aguiar, assim não sei viver. Pra não fazer cena de ciúme, eu vou embora. Pra não te ver no telefone conversando com outro homem, eu vou embora. Esse seu jeito liberal para mim não é normal. Assim não sei viver, tente me compreender. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Não me queira mais. Eu não posso ficar. Eu tenho que partir. E vou pra não voltar. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Estou em suas mãos. Eu tenho que partir. Eu vou pra não voltar, você vai decidir. É pegar ou largar. Desta vez você tem que escolher. Se ele ou sou eu. Eu só sei que de três eu não posso jogar. Se não der pra ganhar, eu prefiro perder. No jogo do amor eu não sei empatar. Amor, eu vou embora. Amor, não me queira mais. Eu não posso ficar. Eu tenho que partir. E vou pra não voltar. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Estou em suas mãos. Eu tenho que partir. Eu vou pra não voltar. Você vai decidir. Cleiton Aguiar cantou dele, do Ivan Moreno, Assim Não Sei Viver. Eu tô com o coração pititim, porque o meu neto, o João, mudou pra Coromandel, rapaz. Trem custoso, viu? É custoso. Negócio de família é um trem complicado, né? a mãe dele separou do meu filho, aí foi pra, voltou para Coromandel, e o menino foi junto, e o coração do vovô aqui fica pititinho, né? Mas não tem nada não. Eu vou amiudar a ida lá no Coró agora para cuidar da 95 FM e também para poder ver o meu neto, né? Que tá por lá. Mas não tem nada não. Qualquer hora dessa ele volta para cá, né? Se Deus quiser. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos. Essa aqui foi um dos maiores sucessos do Roberto Carlos. Eu morava em Belo Horizonte nessa época, tinha o programa Jovem Guarda nas tardes de domingo, a gente parava tudo, sentava na frente da televisão, o programa era ao vivo, não era gravado, não era ao vivo, né? Eu estou falando de 1966. Roberto Carlos, Nossa Canção. Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor, veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Nossa Canção. Alô, a lorota boa de hoje é do gaúcho. Vou te contar, é os gaúchos tirando sarro do mineiro. É o Luiz Fernando Veríssimo, ele conta a história da degustação de vinho lá em Minas Gerais. Ele diz que é assim, ó. Eca! Eca? Quem foi que falou eca? Fui eu, sou. Você não acha esse vinho de vocês tá com um gostinho estranho, não? Aí o enólogo falou assim, que isso, rapaz? Ele lembra frutas secas adamascadas com leve toque de trufas brancas, revelando um retrogosto persistente, mas sutil, que enevou as papilas de lembranças tropicais atáficas. Aí o mineirinho falou assim, senhor da Badia, o senhor achou isso tudo aí, o senhor cheirou isso, achou isso tudo aí nesse copo? Aí o rapaz respondeu, claro, eu sou um enólogo laureado, e o senhor? Cê besta, eu não sou estranho não, que você falou, ó... Mas que isso aqui tá me cheirando iguarzinha, minha eguinha Gertrudes, depois da chuva, lá está. Aí o enólogo falou assim, mas que heresia. Valei-me, São Mouton Rothschild. O mineirinho falou assim: só me desculpe, mas eu vi o senhor sacudindo o copo e enfiando o nariz lá dentro. O senhor está gripado, é? Não, meu amigo, são técnicas internacionais de degustação, o senhor entende? Caso queira, eu posso ser o seu mestre na arte enológica. O senhor aprenderá como segurar a garrafa, sacar a rolha, escolher a taça, deitar o vinho e então molhar o biscoito, né? Tô fora! Não, o senhor não entendeu. O que eu quero é introduzi-lo no... Mas em mim você não vai introduzir, mas é nunca. Desafasta a coisa ruim. Calma. O senhor precisa conhecer nosso grupo de degustação. Hoje, por exemplo, vamos apreciar uns franceses jovens. Eu sabia que tinha francês nessa história lazarenta. Aí o enólogo falou assim: não, o senhor poderia começar com um beijolá. Ele: um beijo aonde? Eu não beijo nem cá nem lá, eu sou é homem. Então que tal assim o mais encorpado? Só tá brincando com fogo. Ou então serve um suave fresco. Seu moço, você tome tento que a mão já tá coçando de vontade de meter um tapa nessa cara sua desavergonhada, viu? Já sei. Iniciamos com um bruto curto e duro. O senhor vai gostar. Olha, eu não vou gostar não, seu filho de um cachorro. Mas ó, não vou mesmo, viu? Não é questão de tamanho e firmeza não, seu filho de brabuleta. Meu negócio é outro, aqui em terra rima com brabuleta. Aí o apreciador do vinho, o professor de vinho, né? Falei: então vejamos, que tal um aveludado e escorregadio? E que tal a mão no seu pé do vidro, seu fiote Beuzebu? Mas pra que esse nervosismo todo? Já sei, o senhor prefere um duro e macio, acertei? Eu é que vou acertar um tapão nas suas ventas, seu cão sarnento engolidor de roia. Mole e redondo com buffet forte? Agora você pulou o corguinho pra trás. É um, é dois, é três. Não corre não, seu filho da vaca, velho. Volta aqui que eu te arrebento. É o gaúcho Luiz Fernando Veríssimo contando como é que é a degustação de vinho lá em Minas Gerais. Deve ser mais ou menos por aí mesmo. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Gi Martins, a Luzia do Carmo Severino de Monte Carmelo nas Minas Gerais, a Mara Rezende da Silveira, Rogério Arcanjo Eleutério, o meu amigo grande comunicador Lucas Seixas, a Juliana Dias, Luana Oliveira, Vanusa Lima, Flávio Pinheiro, a minha conterrânea Maria Dalcide Araújo, Matias Honorato, a Mariana Silva, Heloísa de Palma, Mel Moraes, Thaís Gisele, Raíssa Emanuele Franklin, o Tony, o Antônio Campos, Rogério Lima Araújo, Cristiane Vieira, Marili Nunes, Márcia Ribeiro, Maria Aparecida Machado, lá de Coromandel, Maria Antônia, John Noah, Pedrinho Alegria, Bruno Cristiano, Isabel Reis, Etelvina do Gilmar, Cássia Menezes, o cantor Pitanga, Adriano Gomes Davi, Josefa Cleide Santos, o Dedé Rori Solano, aqui em Brasília, o cantor Soleni, Laura Cristina, Antônio Carlos Souza e Eric Rodrigues. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz, muita saúde para todos vocês. E eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 103, Hino à Bondade de Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo,

No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Sandro Oliveira. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Você pode assistir no canal local, em 22 capitais e em mais de 200 cidades de todo o Brasil, ou então pelo canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 133 da Claro TV, 248 da GVT, 237 da TV Vivo, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e direto no site www.rbtv.com.br. Neste domingo às 10 da noite, uma bela entrevista, uma entrevista super interessante com um dos principais maestros do Brasil, o maestro Pinóquio, e a sua mais recente revelação, o cantor brasiliense Wagner Simão. Simplesmente imperdível, neste domingo às 10 da noite, o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Sandro Oliveira, o Chorão. Estamos chegando, eu, meu amigo Chorão. Mas que tal, como é que tá as coisas, né? Eu só vim porque tu me convidou, se eu não tinha vindo, eu não posso gastar. Vou falar de um índio ligeiro, cheio do dinheiro, mas é um mão de vaca. Só reclama e diz que tá malo, fulano de tal, tem pila de pataca. É mesmo? Fui na casa dele esses dias, pensou que eu queria uns troco emprestado. Nem sabia porque eu tava lá, se atracou a chorar e se fez de coitado. Deus. Nem sabia porque eu tava lá, se atracou a chorar e se fez de coitado. Que tal nós fazer um churrasco? Só tu pagar, eu tô mal hoje. Que tal nós ir pra umas carreiras? Eu tô com um escorpião na carteira. Que tal nós ir para um fandango? Só se tu me emprestar um toquinho aí, porque eu não tenho. Que tal nós ir no teu carrão? No meu não vai dar não, tá sem petróleo. Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom. Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom. Bem bom é bom. Por que chora, companheiro? É por causa que eu sinto remorso de gastar meu dinheiro. Ah, depois que a gente gasta pra voltar, o dinheiro é um problema. A minha mãe fala, quem dá o que tem a pedir vem. Quem sabe tu me empresta um bocadinho, Sandro. Outro dia fumo no rodeio, me disse eu tô feio e quis me rolar. Na chegada já fiz um berredo, desses de dar medo pra entrada pagar. Não vou caçar. Cheguei, me fumula pra copa, eu puxei uma nota e pedi uma cerveja. É de duas. Devereta, sequei uma garrafa pra não pagar outra, ele saiu da mesa. Eu já vou. Devereta, sequei uma garrafa pra não pagar outra, ele saiu da mesa. Que tal nós fazer um churrasco? Mas só se tu ajeitar a carninha, né? Que tal nós ir pra umas carreiras? Só se tu me levar na garupa. Que tal nós ir para o fandango? Pois eu sou capaz de ir, mas não tenho dinheiro pra gastar. Que tal nós ir no teu carrão? Ai, não vai dar não, ele tá muito sem gasolina. Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom. Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom. Não tem dinheiro, índio velho? Pelo menos paga metade, companheiro. Não, eu não vou pagar metade, senão tu vai querer a outra metade também, marvado. Quem sabe tu paga metade e a outra metade nós não gastemos. Vamos consumir só a metade, aí dá tudo certinho, não dá? Se tem coisa que mais eu detesto é ver um ricaço viver reclamando. Eu também. Atualmente eu sou remediado, me somos trocado, tô sempre festando. Guarda. Ando esperto com estes malandros que não tão pagando e querem festar. De hoje em diante comigo é assim, pode até achar ruim, mas vai ter que pagar. Não vou. De hoje em diante comigo é assim, pode até achar ruim, mas vai ter que pagar. Tô fora. Que tal nós fazer um churrasco? Olha, se tu pagar a carne. Que tal nós ir pra umas carreiras? Até sou capaz de ir, mas tu tem que pagar pra mim. Que tal nós ir para um fandango? Lá é perigoso, tem que pagar a bebidinha. Que tal nós ir no teu carrão? Ah, não vai dar não, só empurrando.